Afirmativo, bravo, bravo. Serra, o procedimento é ILS X-Ray para pista 90. Três, chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 13395. 251-3395, boa. Negativo, Romeu, Romeu Lima, só número 5 para pouso. Cela, plano, instrumento aos 36, base pela direita autorizada, reporte na base, baixado, travado. Tchau, lindo, tchau. Vai reportar na base com chefe de trem, Oscar. Eco 58, você tem condições de voar com proa norte para evitar esse tráfego? Afirmativo, está presente, norte, S290. Papai Romeu, Romeu, Romeu Lima, tráfego 12 horas, 24 milhas, rumo ao posto, cruzando 4 mil em subida para o 105, Alfa Alfa 3, zona. Alfa Tango Índia, mantenha a posição, aguarde para ingresso. Alfa Papa, bravo, bravo Serra, está sua vetoração para sequenciamento e pouso na 1-0. Vetoração agora, curva à esquerda na proa 205, seu limite ao localizador. No ideal, deixa para 3 mil pés com ajuste na 097. Canal 6210, número 3 na aproximação, reduza para 2209. Reduzindo 220 nós. Para ficar estranho fixo. Charlie, India Oscar, pouso autorizado, pista 97, vento 140 graus, 05 nós. Previo pouso 17, Oscar. 32231, sente da informação Oscar. Autorização Barreiras. Passarelo 2231, autorizado Barreiras, via o Whisky 42, nível 160, saída Momo, transição VATAP, decolando da 10 com curva esquerda, código 5575, controle 1208. 1869, reduza para 2309. 2309. Desceu da Momo, transição VATAP, após o Whisky 42. 5575 transponder, 20, decimal 80, controle 2231. Correto, chama pronto. 2231 na remota do 3, parte principal. Tio, na remota do 3, o principal chama na pronto, 2231. Para o saco, chegou no 169, são 4 horas e 4 minutos, 175 a galeão, 175 a bordo. Confirma 175 a bordo, gol no 169. Autorizado até o ponto de espera via Índia, torre no norte desse 995, ajuste ao 0 e no 7, gol no 99. Poxa, 663, no portão 6, puxa o acionamento. Só um minuto. Vada. 23676, Tampa 20. 366, completa final e chame a torre de Salvador, 118.95. Obrigado, vou chamar. Seguinte, o senhor vai para a bata? Eva, efetue 180 via pista, livre na direita, na Quebec, ok? Efetue 180 na pista, livre na Quebec e aguarda para reingresso. Opa, papa, bravo, bravo. Já confirme a intenção de pouso, é 9-0 e 9-7. 9-0. 1-869, desça para 4 mil pés, o ajuste na 0-7. 4-1017. Estacionei 6-2-1-0, desça para 3 mil pés, da sua vetoração para sequenciamento, mantém a proa limitada pelo localizador. 7 para 3000, mantém a proa agora, o limite é o localizador, 6210-1017. Vimo, 1017. Obrigado. Bravo, Bravo Serra, desça para 2000 pés, informe estabilizado. Tempo vai estabilizado. Recuo Zulu 90, tráfego já superado, resuma na proa do destino, Zulu 90. Resuma na proa do destino, puxando táxi. Cruzado, só na táxi, puxando a linha 3 na proa. Na 3676, pouso autorizado, pista 90, vento 950 graus, 059, ajuste de altímetro 0097. Livre pouso 90, 3676. Alfa Tango Índia, mantenha a posição. Salvador, boa tarde, voo 1169, campanha de espera, 0 ponto de espera. Voo 1169, mantenha o ponto de espera. Mantenha a ponto de espera, 0 Na 6290, vai passar o curso do localizador internacionalmente, aguarde para a gente interceptá-lo. Eu ultrapasso o curso, aguarde o retorno, 6290. Bravo, Bravo Serra, curva esquerda para o localizador, proa 145, informe estabilizado. Esquerda 145, informe estabilizado, certo. Romeu Lima, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 160, seu limite é radial 2600, Salvador. 39. Cena 6290, resuma navegação na proa de Duna, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés. E desce para 2000, proa de Duna, está autorizado, 6290. Meia no solo aos 4-4, livre primeira direita, 1-2-1, decimal 9. Direito 2-1-3, 6-7. Papa Romeo Alfa Tango Índia, decolado aos 4-4, ingresso corredor Axé, chame o controle, frequência 1-2-0, decimal 8. Pelo Axé 1-2-0-8, obrigado, bom trabalho. Salvador, Chanel 6-3-1-4, como está na posição 6? Porém, não tem ninguém para remover o tanque para a gente iniciar. Ciente, entrar o monitor a frequência, já está ciente, o chinamento está desmontado. Ok, obrigado. Paulo Salvador, está 3676, livrou, está na sua escuta. 3676, Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, mantendo da Juliette. Meu Alfa, Tango Índia, boa tarde. Pode papar o meu Alfa, Tango Índia, mantenha o nome e pés no corredor Axé, informe no fora da barra. O nome eu peço, reportará a farol da barra, Alfa Tango Índia. Meu Lima, está reautorizado para 3000 pés, aguarde vetor para o localizador. Confirmando, o Brabra Serra está com o pouso autorizado? Afirmo, bravo, bravo, Sierra. Pouso autorizado, pista 1-0, vento variável com 03 nós, ajuste ótimo, pista 1-0, nós. Obrigado, Sierra. Muito obrigado. Romeu Lima, da presente resuma na Prodituna, autorizada no final do procedimento, deixa para 2.000 pés. Boa tarde, Oxané 6210. 6210 da Oxané, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ok, confirme seu estimado de pouso, valeu? Um momento. Mais 10 minutos, senhor. 9-5-7, copiado. Solo para a distância de táxi à direita. Chame o solo, frequência 121 no décimo ao norte. 3-6-7-6, ingresso a Juliette, portão 62. Confirmando, portão 07. Juliette para 07, 3-6-7-6. O Índio mantém o nome de pés em condições visuais, tem a frequência livre para a coordenação. Tem um bom voo. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Voo no 869, completa final, Torre Salvador 11895, tem um bom voo. 895. Tá livre, ajuste de altímetro 9017. Valeu autorização, 869. 3145 autorizado até o ponto de serve a Índia, torre no 9195, ajuste no 017. 107, Índia, 1995, 3145. Oxané 6314, observando a aeronave da Tampa Aquia no 07, está livre no 62. Já observou o Tampa Aquia no 07, está livre. O aumento é voltado. Bravo, Bravo, Serra, mantenha-se da Juliette. Papo 206, sua identificação, vou direto em TAP para a chegada Mari, vista para o 050. Frequência no 21, 10. Direita, livre, frequência 121, decimal. 121, 19. 121, aqui. Boa tarde, Oxalé 62, 1-0, Libra. 2-1-0, Alfa, mantendo a GDR. Alfa, antes da GDR. 69. Salvador, boa tarde. tarde, é o azul 6919, informação Papá, autorização Campinas. 6919, aguarde cópia Campinas. Mandou. Romeu Lima, completa a final do procedimento, chama 2, Salvador, 118-95. Boa tarde, Papá Romeu, Romeu Lima. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, torre. Tarde, aproximado de uma cabeça externa, uma cabeça externa. Continue a aproximação, aguarde pista livre, a intenção é 1-0-1-7. Atenção, 7, chame o estado. Para o controlamento. Gol no 69, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Vai alinhar e manter no 0, para trás, você é 6314, 97 motos, 6 antena Rio. Confirma em PAB? 97. Xuxinê 6314, autorizado até o ponto de espera com o número 2, via Índia, turno à noite decimal 95, ajuste no 0, no 7. Via Índia, 295, ponto de espera 1-0, no 0, no 7. Bravo, bravo, Zé. Após a passagem do tráfego da Oxané, através do portão 62, autorizado o ingresso Juliette, contando Pátio Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama, torre 18, decimal 95, para o cruzamento pistão 97. Oxané 62, 1-0. Após a passagem do tráfego de pequeno porte à sua frente, ingresso Juliette para o portão 04. E após a passagem do colega frente, ingresso no pátio, portão 4, 6290. Fala, boa tarde, boa noite, 69, Livrão. 869 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 869. Fala, azul 9545, informação Papá. Boa tarde, 290, sem indicação, desse manter o nível de voo 060, cruzando chegada mais. 060, aguarde. Juliette. O azul 6919, poderia confirmar adiantar a saída para a gente, por gentileza? Israel Leda Motiva, azul 6919. Israel Leda Motiva, agradecido. Azul 9545, informação Papá, pressão para o Natal, São Otávio. 9545 é o número 2 para a cópia, guarda. Aguarde. Sub inicialmente, mantendo regras de voos visuais, sub inicialmente ao nível de voo 045, Alfa São Índia, mantendo a linha do litoral. Salvador, Chanel 6114, espera pistão 0, próxima frequência. Gol 1169, decolado ao 5-4, controle frequência no 20-8. 208, 1169. Controle Salvador, boa tarde, gol 1169. 19, contrato Rotterdam decolagem, subir mantendo de voo 360, após cruzar 2000 pés, Veleda. Sobe mantendo 360, após 2000 pés, valendo, 1169. 869. Romeu, Romeu, Romeu Lima, pouso autorizado, pista 97, vento 950 graus, 05 nós, ajuste de altímetro no 07. Autorizado, pouso na pista Scan 3145, autorizando a decolagem, pista 90, vento 950 graus, 05 nós, ajuste de altímetro 90, 97. 97 de decolagem, pista 90, 045. Posto louco, jogador. 7, atingir montanha, aguarde prosseguir na subida, tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo nordeste, cruzando o 115 em descida. Sim, autorizado. 6314 da Oxané, autorizado a alinhar e manter Y0. Alinhar e manter Y0, Oxané, Oxané. Ok, Romeu Lima, no solo 57, livre 180, parte 5. Ok, autorizado parte 5, reposte livrando. Bravo Bravo Serra, segue a nave à sua esquerda, em direção ao Pato 5, reposte livrando, uma boa tarde. Scan 3145, decolada ao 57, controle frequência 120, décima 8. 08, tema 7. Controle Salvador, Scan 3145, decolou, faça 1300, na segunda. 3145, contato radar na decolagem, submarino nível de voo 360, possível conforme autorizado. 360, autoriza da Elda presente? Quase. Sente. É 6314, autorizada a decolagem, pista 90, vento 940 graus, 5 nós, ajuste de altímetro 0097. 090, decolagem, 0097. Só, aguarde isso. Feito de boa confecção da notificação de voo junto à sala ES, não será autorizado o seu. Você precisa prosseguir para Ilhéus. O segundo a sala ES, eu efetuo notificação de voo. E não é possível prosseguir para Ilhéus com a notificação de voo como alternativa. Entendido então que prossegue para Valença conforme notificação, correto? Só um minuto agora. Até assim, né, Brasil Visual? Vamos ver a possibilidade que pode ser feito. Azul 4206 estabilizado? 4206 estabilizado? Azul 4206 estabilizado no localizador? Azul 4206, o controle transmite as séries, confere se a aproximação LS, chama a torre 18, decimal 95. Estacionamento no 3, remoto no 3, chama o táxi. Afirmativo, só para informar, a gente não consegue cumprir o gradiente máximo na saída móvel. Se a gente cumpre o inferior. Sim, a gente vai cumprir o gradiente. Sou em Salvador, Xené 6314, subida móvel, cruzando 4000, ascensão 340, solicita para direto. 6 3314, contato radar da Colônia, submarino 340, C da Momo. Da Momo, aguarda pro direta, nível 3 para Celso, né, 6319. 3190, vou direto, dona. Dona, 3190. 45, número 2 para a cópia. Um minuto, prepara a saída, Conde. Tá no aguardo para as bondes, dá para a posição na mão. Gente, azul 9545 no parte 3, autorizado, que estiver em acionamento. Aguarda a cópia. Aguarda a posição, muito aguarda a cópia. Azul 9545. Azul 6919, pronto, cópia. Pronto, cópia, 6919. Azul 6919, autorizado Campinas, TV para o Zulu 10, após conforme rota, nível 340. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5026, controle 120, destino 8. Então, decola 10, curva direita da El, Leda, Motiva. Aciona 5026, controle 208, azul 6919. 19, protegimento correto no portão 8, rebote para o pushback de estacionamento. Chama de pushback de estacionamento, azul 6919. Azul 9545, copia? Pronto, copia, azul 9545. Azul 9545, autorizado, São Gonçalo, V Golf 677, aposto conforme rota, nível 170. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Conde, aciona 5416, controle 120, destino 8. Autorizado 170, Golf 677 da 10, da esquerda, ponte 1208-5496, azul 9545. 9545, entendimento correto, reporte para o táxi. Autorizado para o táxi, azul 9545. Então, Salvador, parceria 2231, remoto 13, ponto, puxa para a 2231, remoto 13, do pátio 1, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama na táxi 2231. Olá, boa tarde, 4206, azul 4206, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 1, parte 1. Alfa, Juliette, portão 1, parte 1, 4206. No 69. Resposta, no 69. Tudo registrado nível de voo 340. Chame o centro Recife, em 251, antena 3395. 9-3340, estava acessando Recife 2541, alterna 3395, voo 9-9. 3145, Tubarão Registro 340, e chame Recife em 251, alterna 3395. Firmada a segunda área? 3395. Obrigado, até mais tarde. Estou agora no 165, 150, informação para Bolão no 66, assina a estação, desse mantém o de voo 0620, autorizado a chegada, Maré. 50. Então, efetuou o plano de voo de Valença para Ilhéus? Três a nove zero estabilizou. 0, complete a aproximação direta e chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 2-9-5-3-1-9-0. Chané 6-3-1-4, chama centro Recife em 2085, alternativa 2545. 2-6-5-2-5-5, obrigado, 6-3-1-9-0. Estou estacionado para o táxi Compatiuno, 69-5-10, alterna Brasília. Era 2231, autorizado táxi via Pátio 1, Índia até o ponto de espera, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 07, molou. 17 no ajuste, veio táxi Pátio 1, Índia, pode esperar 10, torre 295. Alfa Tango Índia, informe aí, para a descida. Pode iniciar? Azul 6999, no 8 autorizado, chame táxi. Chamarei táxi, Azul 6999. Alô, Azul 9545, para táxi tem 4 no PAB, 5 horas de autonomia, alterando Fortaleza. Azul 9545, autorizado táxi, via parte 1, no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, 295, ajuste no 07, meu. Pátio 3, 1, Índia, ponto de espera no 895, 90, no sétimo ajuste, o 9545. Identificação, disse, mantém o nível de voo 060, autorizado a chegada, Mário. 060, para o 166, disse, para o 050. Passeira 2231, autorizada, né? E mantém a no zero. Mantendo no zero, 2231. Solo 0, solo 08, libera a próxima direita, chame solo 121, decimal 9. 8, 2, 1, 9. Passaria 2231, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 60 graus, 029. Decolagem no 0, passaria 2231. Só instalador azul 9545, ponto espera no 0, pronto visual com passaria da linha. Azul 9545, após a rolagem da TR da passaria, autorizada, melhor e manter pistão no 0. Passarela ali mantém o no 09545. táxi azul 6919, 115 a bordo, 5 horas de autonomia, alternativa na pressura. Azul 69 não, mas autorizado táxi via parte 1, vinde até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1182-95, ajuste na 0, na 7. Parte 1, Índia, ponto de espera da 1-0, ponto de trânsito, 2895, azul 6919. Decolador 1-1, chame controle Salvador 1-0-8. 0-8, boa. 1-1-6-6, desce para 2-0-3, último trem Salvador 1-0-7. Evelhece a cruzada para 1-0, chame estabilizando o localizador. Ok. 17, 62, 1000, 10, apoio também a sua estabilidade. Roma, 6. Juliette, portão 5. Fazendo aérea, pôr na Juliette, até o 3-1-0. Pede para 1-0, contato radar da colégio. Ativo, sobe via MOM, a gente informa conforme anteriormente realizado o controle, a gente não consegue cumprir o perfil máximo da saída MOM. Gente, está autorizado, livre ascensão, sem restrição. Controle, parceiro 2231. Subida a critério, para 1-1-6-0, parceiro 2231. Ativo então, entendeu que está autorizado 1-6-0, sem restrições, o parceiro 2231. Correto. 3894, desce para 050, redução para 2309. 050, redução para 2394. Vai passar a caixa preta. Chame para descida. Já apareceu, ó, tá legal. Separa o 1-6, altímetro em Salvador 1-0-1-7. Confirma aqui, reto, o altímetro em Salvador 1-0-1-7. Torre Salvador, boa tarde, azul 6919, ponte para 1-0, pronto. Azul 6919, pode trabalhar e manter pistão 1-0. Ali mantém 1-0, azul 6919. Azul 9545, decolada ao Zuno 3, chame controle Salvador 120, decima 8. Fora 208, Azul 9545. Confirma, é pro Alfa, tem ruim dia? Ué, você vai pousar na 10 ou no 7? Pra mim seria melhor a 107, que eu vou até o hangar da base. Se eu tenho condição de interceptar um sinal visual da 10 e posteriormente da tua coordenar o pouso na 107? Afirmativa. Até assim, em regras de voo visuais, é, o presente rumo, informe quando visou algum campo. Sim, tchau, fica um índio. Se autorizado em condições visuais, eu posso voar no Serra Vida 366. Sem regras de voo visuais, Alfa Tanguinho. E agora transferência e comunicação da Torre Salvador. Controle Azul 9545, decolou na sua escuta. Azul 9545, contato radar decolagem, submatéria 1-7-0, cedo Conde. 1-7-0 na Conde, 9545 da Azul. Eu vou 1-645-230 para o final. 145, acima de identificação, desse mantém o NERIO 040, 30 da chegada bom, redução para 2, 309. velocidade para 230, não é? Corrigindo para 250, mano. Ok, é porque eu tenho que ser pedido para a gente descer a raiz de pista. Obrigado. Controle Salvador, passando 2231. Prossiga. Possibilidade de coordenar com o Santo Recife, assim que possível, pro de barreiras? Guarde. 3894, redução de velocidade para 2004. Estabilizado, gol 1-166. Gol 1-166, complete a aproximação, ele é, se chama Torre Salvador, em 1-8, desse sinal lá. 118-95, gol 1-166, mamãe. Libera a edição do 645, da descida, da altitude. Afirmo. Obrigado. Colado aos 1-5, chefe de controle, Salvador, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, 69 do 9. Guarde. Boa noite, 69 do 9, passando 1.500 pés. Fazer 69 do 9, contrato radar de decolagem, tudo mantém o nível de voo 340 após cruzar 2.000 pés, voo Eleda. Ok, sobe 340, 2.000, voo Eleda, 69 do 9. Situação perdida. Oi, Salvador, uma boa noite. Voo 1-166 estabilizado no ILS, ok? Posso passar 8 a 0. Voo 1-166, pouso autorizado pista 1-0, lento 210 graus 059. Esse pouso da 1-0, voo 1-166. 0, primeira curva direita. Segue o perfil de saída, arbor, elefa. Aciona 5042, controle 120, décimo 8. Sou Delta 5, mantém as regras de voo visuais. Aguarde por novas instruções. Última de Salvador no 0197. Alerta, eu perdi o 197. 5042, transponder 208 ao controle. Controle 1077, transponder 5047, no portão 7, reporte pushback assinamento. Sim, 5047, o 3077 reportará, obrigado. 143, informação, papá, boa tarde. 143, a gente desse, mantém o nível de voo 040, corrigiu 050, autorizado a chegada bom. Identificou, 050 na bomba, CNF 143. O Alfa Sanguíneo está visual com o campo. Alfa Sanguíneo, ciente, agora é a transferência das comunicações. Afirma, prossegue com a final da 1-0? Ativo, mantém a final da 1-0. E agora a transferência das comunicações. Ok, obrigado. Série 2231, não voe direto de barreiras. Autoridade direto de barreiras, 2231. 1-166, solo 20, primeira viração direita, solo 121, decimal 9. Eita, 229, 1-166, mano. Já ultrapassou o localizador, seu novo limite será a magnética 1-35 de Simbra. 2247. 1-166, autorizado táxi, via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, 1-995, obrigado pela coordenação, bom trabalho. Salvador, Papa Romeo Alfa, Tango Índia. Papa Romeo Alfa. Alfa Tango Índia. Chame para cancelamento plano. Afirmativo, senhora. Tempo todo em condições visuais na sua escuta para mudança de cabeceira. Vou passei o 366 na sua escuta. Romeu Alfa Tango Índia. Plano cancelado 2-1 após uma cabeça externa, gire base pela direita. Então, na 7. Paciente, após o externo, gira base pela direita, Alfa Tango Índia. Chama centro Recife, as frequências 251, antena 33, decimal 95. Número 999. Opa, prossiga. Centro Recife, 251, antena 33, decimal 95. 251, 3325, obrigado pelo serviço. 3894, 47 para o curso do localizador, curva à direita para o 1940, chama estabilizado. Esse é para 2000. 40 para 2000, passando o médio Alfa Tango Índia. Sente Alfa Tango Índia, chame na final da aula 7. Suportando Alfa Tango Índia, base pela direita. Fala Salvador, boa tarde, gol 1869, informação Papá, autorização Brasília. Sim, aeronave chamou? 1869, informação Papá, prepara a Bora Elefa aguardando. Aguardando. 1966, próximo, a Juliette. 1966, ingresso Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 1966. 645, número 1? 0, 2. E aqui, Romeu Delta? Acione código transponder 0210, atendendo sem regras e voos visuais. Fome a 20 milhas de Salvador. Transponder. 1645, disse para 3000 pés, altímetro em Salvador, 1017. Agora o sinal de LX-ray. 3017, botar estabilizado X-ray. Está medindo. 2017, aposta conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5045, controle 120, decimal 8. Gol 1869, autorizado Brasília, esperador do Lula 1-7, conforme o plano, nível 360, decola da pista 10, curva direita, Arbor, Elefa, é a subida 5045, transponde 1208, campo de saída. 1869, protegimento correto, no portão 62, a reporte para o festival de acionamento. Chamaremos em breve, obrigado. Turem 198, decimal 95. 295, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, está 3894. 3894, pouso autorizado pistão 0, vento variável 39. Repouso na 10, 3894. 45, desça para 2000 pés, livre de efeito de prono 0, chama estabilizado no localizador. 2000 pés, repassará estabilizado. 32231, chama agora Santo Recife em 2085, alternativa 25, decimal 45. E próxima direita, pode 5? Negativo, senhores. Autorizado backtrack para o hangar da Bahia Taxério. Confirma o hangar da? Da Bahia Taxério. Cliente, autorizado backtrack. Livre na taxa e Romeu para Max. Cliente, alto também. 3685, secundário 12542-23. 45, copiou o controle? É, com respeito aqui, é pro de Duna, da Santa Deus Mil, reportar a estabilizar o localizador, é isso? Correto. Obrigado. Controle o azul 9545, solicita atenção nível 2, cruzado. Ente, aguarde, 250. Subi, mantenho 170 também. 170, aguardando 250, azul 9545. Luna 7, nível 350, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Puca, transição Caju, aciona 5051, controle no 20 decimal 8. Azul 4206, contingimento correto no portão 1, no reporte para o pushback, acionamento. Salve, Salvador, eu tenho 3677, pushback e acionamento. Tenho 3677 no portão 7, autorizado pushback e acionamento, chame o táxi. Vaga táxi, 3677. Desça para 3000 pés, altímetro em Salvador, 0176143. 3107, CNF 143. Fala, boa noite, 69, pushback, acionamento na 612. Boa noite, 69, 612, é totalmente pronto? Sim. Prisado, chama táxi, 869. Prisado, chama táxi. Top 381, não. Top 3000, guarda o cimento LS. É 6143? Na escuta, 6143. Foi Duna, desceu para 3000 pés, aguarda o final do ILS. Duna, 3000 pés, aguarda o final, 6143. Azul 9545, suba para 250. 250, azul 9545. Estabilizado no X-Ray da 10 ou no 645. C45, complete a aproximação, ele é C3 para 90, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 295, a torre já já. Paulo, boa noite, são 3894. São 3894, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reporte. 2190 com 39, seu pouso autorizado na cabeceira 10 no 645. Soro no 0 no 7, come no 3 vezes e pare. Gente, então mantém o litoral sul da ilha de Itaparica, efetuando a travessia da Baía dos Santos e come através do farol da Bahia, tem uma delta. Ano 43, isso para 2000 pés, livre de S-Ray para 10, chama estabilizada. 2000 pés, autorizado S-Ray, Genev 143. Salvador, muito boa tarde. Portugal 022, Airbus 330 Heavy with information. Bound the number 11, request direct to Lisboa, flight level 37. Portugal 022, Papa confirmed. Prepare departure Puka, depart transition, stand by sequence. I was ready with 5 minutes and we copied the Puka, stand by for the rest of Portugal, 0-2. Taxi 869, 179 a bordo, 3 horas do Guardanha. 1869, autorizado táxi, via pátio 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1, 18, 95, ajuste no 097. Pátio 1 no Índia, 295, 1017, boa. Pátio 3 Juliette, 3294. 3294, mantém antes da Juliette, após, dê passagem ao Boeing, taxiando à esquerda, ingressa Juliette, portão 3. Portão 3, aguardo o Boeing. Puxa, né? 143, final da 10 visual. 143, complete a aproximação, ele é chama 2 Salvador em 18, 95. A chamada 395, 6143, obrigado. Dois Salvador, a chamada 143, final da 10. Puxa, número 143, continue a aproximação, agora de pista livre. Ah, tá achando o centro de Recife, frequência 2005, alternativa 25.45. Pro 2005, pro 2545, azul 9545. Tenho o ponto de espera. Mantém. Então, 3677 autorizado táxi, via parte 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 017, por favor. 7395, ponto de espera, 7395, obrigado, boa tarde. Solo, bom, 1645, ligou. 1645, autorizado táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Após o tanque vai passar aqui a retaguarda do 6201, está livre por estacionamento? 6201 é estimado de mais 3 minutos, 45. 45, Juliette, portão 2, parte 1. É, Juliette, portão 2, no mesmo ano. Aqui é o Meio Delta, mantenha as regras de voo visuais no litoral sul do Salvador, informe no...